Quebrada, favela, fudida, cidade esquecida, coleção de canos. Mais um maluco com ferro na mão, doido no hospital. Cês estão no inferno ou no céu? No inferno do bem ou do mal? Pra alguns má notícia, pra outros nada mal. Seres capazes de servir os dois e no ao mesmo tempo. Vida bandida, química na ideia, muito sofrimento. Cidade esquecida, quebrada, fudida, um camarada quer sua cabeça, quer fuder com sua vida. Princípio do fim, meu irmão, veja só, crack, mela, maconha, uma cheirada no pó. A neurose é o princípio da prática do crime, se não trabalha você rouba. Isso aqui parece mais um ringue, eu vejo aqui vários laranjas metidos a Mike Tyson se achando os tais. Se julgam maiorais, tome cuidado, tem família maluco, pode crer, não passarás do chão. Então acorde para a vida e para de apanhar. Derrube o anjo da morte antes que ele te acerte. Você quer que ele te dê o nocaute, será? Será que você nunca vai cansar de se entregar? O vício te cobra, você não pode pagar. Perturbando o seu povo aqui é o seu lar. O vício te cobra, você não pode pagar. Dia 2 de novembro irei te visitar. Infelizmente, quem diria? Dia e noite se torturando, ainda é um dos mano bem que você quer ser, mas não consegue ser malandro, mano. Disse um dia e hoje eu posso compreender. Viva e deixe viver. Você quer ser o cabeça da gangue, sempre boiando nas ruas da miséria, fazendo ganho em favela. Não tem as manhas de qual é. Que malandro é você? Marionete em vão. Um esperto dentro do caixão, quem dera. Sempre estaria em alerta, pelo opor sempre drogado, fissurado. Sua meta é o cemitério, seu troféu é o Sepag, é carta branca em nossa cultura de rua. Não te tirei de laranja, porque a escolha foi sua. Se é seu hobby, vacila, cai na mão dos cana. Eu poderia te alertar, mas se continuou na lama, lama seca, vira barro e cobre seu corpo. Vida bandida, não sobra miséria, só dá sufoco. Sufocado na loucura, neurose da química, droga maldita. Recomenda o suicídio, seus camaradas, disse um dia, então repita. Uma cheira e aplica, e que se foda sua vida. O vício te cobra, você não pode pagar. Perturbando o seu povo aqui é o seu lar. O vício te cobra, você não pode pagar. Dia 2 de novembro irei te visitar. Já perdi, considera, o crime tem sua lista. É profissão do cão, Satanás. Não nos deixar em paz, não é preciso falar, mas eu vou dizer, periferia só é o caos, culpa do crime. Quem sabe sem esta porcaria, sem minha ironia. Sempre revoltado, eu não sou santo, mas mando recado. Camaradas suicidas, que muitos eu considero aliados, mas esta minha ideia pode considerar. Será que você nunca vai cansar de se sacrificar? Não encara essa ideia como uma lição de moral. Se malandragem é viver, não se julgue o tal. Tem malandro comédia aprontando na área. O nosso jogo tem mandamento. Pisou na bola, é falta grave. Fim de semana, as pampas, que todos estejam de boa. Já avisei o camarada e ele não se toca. Te considero uma mosca nos pratos do nosso povo. Não controla mais o seu vício, vai acabar, é morto. Mas tudo bem, sua vida em breve será sua sepultura. Antigamente te ouvi, agora vê se me escuta. O passado foi passado, fui ignorante em ouvir seus tais conselhos. Conselhos fracassados, e que eu te sirva de espelho. O vício de cobra você não pode pagar. Perturbando o seu povo aqui é o seu.